Agora, todos me escutem. Prestem muita atenção. Muita atenção. Esquinas com crack, caras que invadem casas pro saque, portando armamentos, nem mesmo os vietnamitas no ataque tinham acesso a criações tão malignas. No dia a dia vejo vários enigmas, uns são novos, outros já velhos pergaminhos. Quem decifrar os mistérios acha novos caminhos. Quando se fala pra um cara parar e ele não para, parece que alguma coisa entra no ouvido dele e tapa. Só audição ou sua compreensão, não se liga na mensagem, na nossa função. Quando escuta rap, se identifica com o lado errado. Quando abre um livro, tira a folha e rola um baseado. No irmão roubando, toca a fita, se espelhou, mas nunca parou pra conversar com seu avô. Raiz morou, é o que eu não vejo em você. Posso até descrever a rota do seu rolê. De praça pra praça, de bairro pra bairro, de boca pra boca, de embalo e embalo. Virou escravo. Até o cigarro de 10 centavos te domina. Não tô te tirando, você próprio se subestima. Confesso que o que peço não é fácil, sei é difícil perceber nosso equívoco, então te mostro um indício. Se os estilos são revistos junto com os destinos, é porque desde menino Deus te deu o livre-arbítrio. Saiba como usá-lo, caiba o que eu falo no seu coração, somente a Bíblia poderá salvá-lo. Nada impede se te agrada, mano, que cê sambe. Infelizmente muita gente no fim do show lambe. O chão no dub, no funk, no jazz ou no raga. Bebeu demais, mas tem que mudar pra que traga ensinamento santo, sento e sinto som tocando, ao pai que trouxe a salvação sigo sempre louvando. Estilos, estilos revistos, esse é indício, tenho lido mais livros e ouvido mais discos. Estilos, estilos revistos, esse é o indício, tenho lido mais livros e ouvido mais discos. Foram 9 meses à espera da visão, mas um ser humano somando pra nação, conhecendo sentimentos com o passar do tempo, presenciando o perigo, crescendo e aprendendo, tendo que a vida é diferente da porta pra fora, ideologia incerta que o nosso povo explora e implora por glória. Não obtidas de fato, eu sei, mando um recado além de quem critica também. Sei que tem que ter alguma chance, sempre lutando, dispensando míssil, fac, tanque. Toque, toque, abra sua mente, pois o olho somente não basta. Basta ignorância, tanto sofrimento que devasta. E quem pensou que o som parou? Parou por um segundo e na sequência logo ele voltou. Analisando com total cultura, sei que a vida é dura, minha mente é pura loucura que o povo atura. Há muito tempo se sucede o crime, colarinho branco, mala preta, gorda, por nem pensar em regime. Então portanto negligente trema, prejudicar a nossa gente não fará partir do seu esquema. Big cinema, o Dom Diego aqui já virou zorro. Identidade secreta todos temos no corpo. Do que eu sou, chego e vou lutando a galope, usando gírias na sua. Analisa o hip hop. Destinos, estilos revistos, esse é o indício, tenho lido mais livros e ouvido mais discos. Destinos, estilos revistos, esse é o indício, tenho lido mais livros e ouvido mais discos.